E aí galera, começando aqui mais um programa do Breakdown Cast. Desta vez falaremos sobre os anos 2000, a começarmos pelo ano de 2003. O que vocês faziam em 2003? Que músicas ouviam? Quantos anos tinham? Quero fazer aqui um jogo com vocês. Quero ver se vocês conhecem o nome das bandas tocadas aqui neste podcast. Deixe seu comentário aí, faça uma review. Ou então, deixe seu comentário lá no grupo Breakdown Loads ou no post em questão do qual vocês clicaram para ouvir esse podcast. Vamos começar então? Atento aos ouvidos. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna cry. She said as she walked away, tried not to lose you. Too bad we're not good change. You have to kiss the beat. control myself. I control my tomorrow. I've got to change today, 'cause this is now.